valente cavaleiro, invadiu teus domínios de paixão. Tipo Don Quixote ou D'Artagnan, conquistando teus moinhos e perdendo nos caminhos do teu coração. Quero ser assim, teu aventureiro, o velho companheiro, súdito leal pra toda a vida, o amante verdadeiro, que te abraça e que te abriga. Na tua fortaleza, noite fria ou quente, eu chego de repente, disfarçado de luar. As muralhas do teu quarto são bem altas, mas eu posso te alcançar. Beleza, teu canto, teu carinho eu quero tanto, é o tesouro que eu preciso conquistar. Beleza, riqueza sem fim, desafio toda a guarda do castelo e vou buscar você. Quero ser assim, teu aventureiro, o velho companheiro, súdito leal pra toda a vida, o amante verdadeiro, que te abraça e que te abriga. Na tua fortaleza, noite fria ou quente, eu chego de repente, disfarçado de luar. As muralhas do teu quarto são bem altas, mas eu posso te alcançar. Beleza, teu canto, teu carinho eu quero tanto, é o tesouro que eu preciso conquistar. Beleza, toda a guarda do castelo e vou buscar você.